98, transponder 5147, 13567. Correto, 13567, chame para o push e acionamento. Chama o confronto, obrigado. De altitude. Da direita no 7, o mais é coberto, está visual com o quilo de esperança de ser no 7. Azul 4206, livre o táxi à direita, ponto de espera da 10, a torre 1895. Juliette Oscar Mike, desce inicialmente até o 065. Boa tarde, Oceanair 143, vibrou instruções. Oceanair 143, boa tarde. Livre o táxi, Alfa Juliette, gate 08. Alfa Juliette 08, Oceanair 143. Uva, à esquerda, autorizado cruzamento do campo sobre a cabeceira no zero. Porta no cruzamento. O gráfico que Luiz copiou a torre? O gráfico que Luiz que sem contato com a torre em transmissão ininteligível, ininteligível, ok? Com, faço check no rádio, tento novamente. Delta sinal no 7, baixar travado. Autorizado pouso, pista no 7, Mike. Delta vento 1 no 0 graus, 1 no mais. Zero e mantém, cabeceira no zero. Gráfico Luiz, que na frequência. Oi? O gráfico Luiz, transmissão inteligível. Faço circuito padrão da 17, reporta de base para final. Tentar nova chamada de base para final, gráfico Luiz. O plano. A decolagem da 1-0, curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda DCT Bridge. Controle 1-9-8 e o transponder. Como é que dá solo 48 no corte no 4-4 de frequência? Gráfico Luiz, que no visual, circuito padrão para pouso no 7, que transmissão ininteligível, retorna e pouso em pista no 7, gráfico Luiz. Gráfico Luiz, tenta a chamada 1-8, é só meia dúzia. Oi, Salvador. Informa aí que temos um Airbus. Não era alfa, mantém a proda rotatória, reporta. Azul 4206, vento 1-20 graus, 1-09, autorizado a decolar, pista no zero. Gráfico Luiz, 2. Gráfico Luiz, 360 pela direita, aguardando as instruções, na rua. Gráfico Luiz confirma a frequência. Caso 1406, decolada 50, controle 1 no 9, décima 8. Autorizado final no 7. Táxi pelo pátio 3 e aguarde para ingressar no pátio principal. Livre táxi até a entrada do pátio 3 e aguarde para o pátio principal, 5219. Autorizado pouso, ONU. O 185, táxi pelo pátio principal. O senhor vai seguir um Boeing da Gol via pátio Índia. E no ponto de espera da 101895, a torre. É uma boa viagem. Ok, o TAN 3567, aguarde, temos três aeronaves na retaguarda, assim que possível o senhor será autorizado. Ok, o TRIP 5219 é o terceiro para decolagem, o senhor vai seguir o Embraer 195 da Azul, à sua esquerda, via Pátio Índia. Ponto de espera, chame a torre 1895, boa viagem. O TRIP 5219 copiou o solo? Negativo, confirmo novamente o 5219. Porque o senhor é o terceiro para a decolagem, o senhor vai seguir o Embraer 190 da Azul e via Pátio Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, boa viagem. 7, 5, 2, 19. Sente, táxi à direita, o gol no 856, ponto de espera 1895, a torre, boa viagem. Direita, ponto de espera 1895, obrigado, gol 1856. Solo 55, atualizado backtrack, encoste de frequência. Salvador, boa tarde, Bruno 856, da nossa ponta de terminal 90. Bruno 856, boa tarde, autorizado a linha decolagem 10, vento 110 graus, 109. Livre a linha e decolar 10, gol 1-8-5. E acionamento, chama. Azul 58, conhecido 5185. Vou iniciar a decolagem, autorizado a alinhar e manter, que você não sabe. Autorizado a alinhar e manter, 5185. Gente, boa tarde. Boa noite, 56, decolado 58, controle 1-9-8-5-6. Azul 5185, vento 120 graus, 119, autorizado em colapso no zero. Autorizado em decolagem, parou. Bom, em Salvador, boa tarde, 5219 no ponto de espera da 110, pronto. 5219, boa tarde, autorizado a alinhar e manter, que você não tá aí. Autorizado a alinhar e mantém o 5219. Azul 5185, decolou 59, controle 19, decimal 8. 19,8, boa. É azul 5185. 129, 120 graus, 129, autorizado a decolagem, estamos zero. É, livre de decolagem, tipo 5219. Ciente 198, tipo 5219. São 3567, autorizado a alinhar e manter no zero. Nível 1, 4-0. Linha Chama Recife, ano 26, decimal 85, alterna 1251. Aí, 1251, alterna 251, boa noite, comer. 2852, essa mensagem foi para o Gol, no 856. No 856, chama Recife, no 2685, alterna 1251. O azul 5185 dando a minha escuta. Cliente, vai chamar 2685, alterna 251. Para Guarulhos, tá pronto para a cópia? Tá pronto. Ok, então 3897, autorizado Guarulhos, nível 340. Via Ampe Zulu 16 até Belo Horizonte, após BH, DCT Trive e após Trive, Poços de Caldas. Decolagem é da 10, curva à direita após a decolagem. A subida da El, após da El Leda e após Leda, direto bridge. Controle 119, decimal 8, transponder 5403. Boa tarde. 198, boa tarde. Zulu 96, até PHzinha, depois Trive e depois direto Porto. Subida a primeira curva à direita da El Leda Bridge. Controle em 119.8, transponder 5403. Correto, chame no portão 3, o TAN 3897. Firma no portão 3. Controle em Salvador, Papa Pedro Bravo Quiluz, que ingressa no corredor em Interlagos. Bravo Quiluz, que mantém o meu pé, isso é o ingresso do circuito, chama Torre 118.95. 18.95, grato, boa tarde. Controle de Salvador, Zantreza, 567, transfere na Torre Árvore. Sobe 360, 3567. Torre Salvador, Patapa no Bravo, Kiluíski. Bravo, Kiluíski, Salvador. Está no corredor Interlagos, procedente do corredor forte, já possui aeródromo à vista. Reporte para na vertical da RMAR, Bravo Kiluíski. Reporte para a vertical da RMAR, Bravo Kiluíski. De... em Salvador, está batendo bravo o que Luiz, que está na vertical da rotatória, já está melhorando. Vicente, inicie aproximação até a vertical da RMAR, onde efetuará a espera, bravo que Luiz. Espera na vertical da RMAR, seguinte, bravo que Luiz. Ajuste do altímetro 1011, 1011. 1011, 89, tem a identificação, mas... 8, 3, 8, 3, 8, 3, 8, 3, 8, 3, 8, 3, 8, 3, 8, afirmativo. Efetue com curva esquerda aguardando instruções para aproximação. Temos a aeronave na final LS. Após o pouso da mesma, será instruída a aproximar para o nosso 7, bravo que Luiz. Bravo que Luiz. Espera 3894, completa via para 3000 pés. Confirme a frequência da torre para 1273? 11895. 1895, obrigado. Salvador, vai passar o externo agora, 1273, estabilizado e alerta. Vicente, avistado. Informe o cheque de trem, 120 graus, 129. Baixou e travou. Livre pouso no 0, gol 1273. Livre pouso na 10. Chama Recife agora, 1288, alterna 251. 1288, 1251, tipo 5219. Salvador, bravo que Luiz, que conclui o 360, informa que está avistando a aeronave na final ILS. Continue sua aproximação para a cabeceira 17, número 2, para pouso 120 graus, 119, bravo que Luiz. Bravo que Luiz, que sente manterá a separação. Salvador, boa tarde, na 362-9-1.090. Sente, mantenha o ponto de espera. Temos aeronave na curta final para pouso, após a passagem, ali mantenha no 03629. Mantendo o ponto de espera, aguarda a passagem da aeronave na curta final, após a linha mantenha no 03625. Correto. Juliette Serra Salvador na escuta, prossiga. Lu Juliette Serra, acione 0144, 0144, identifica. Procedência de destino, certo. Luiz, que tem pouso autorizado na pista 17, 120 graus, 109, bravo que Luiz. Ciente, Luiz, voz para o Patatão, bravo que Luiz. Juliette Serra, frequência livre de coordenação local, reporta na 20ª milha. 1273 no solo, zona 7, livere à direita, chame solo, 1219. 1219, tem frequência livre para coordenar com os tráfegos de Veracruz. 12345. Na 20ª milha, retorna Salvador. 3629, livre decolagem da 10, 120 graus, 109. Livre decolagem 10, 3629. Está livre o táxi, via Alfa Juliette. O portão é o 01. Alfa Juliette, 01. Guardião 05, Salvador. Guardião 05, informe fora do solo, o vento 120 graus com 10 nós, Guardião 05. Saindo já direto aí com Proa Norte, ok? Afirmativo. Então 3629, decolou os 19, chame controle em 1981, boa tarde. 198, boa tarde, 3629. Controle Salvador, boa tarde, né? 3629, 1500, na saída da EL. 3629, sobe 360, vigilância. 3629. Guardião 05, fora do solo. Aos 20, mantendo Proa Norte, aguarde transferência, Guardião 05. Mantendo Proa Norte, aguarde transferência, 05. 3629. Mono 612, chama a torre 118-95, passador. 1895, boa tarde, bom trabalho. Boa tarde, 3894, 10-2000, autorizado LS, ajuste no 0, 1-1. 2000, autorizado LS, 3894, ajuste no 0-1. 19, 1612. Galinha, posso já, 1612. Para o Recife para a posição 2. Número 01, autorizado, chame táxi. Autorizado, chama táxi, 01. Guardião 05, transfere controle em 1198 até a volta. Controle 198 até a volta, 05. Passar externo, baixou e travou o gol no 612. Livre pouso no 0, 130, uma dúzia nós. Depois da 1-0, gol no 6-2, tráfego à esquerda, confirma? Proa Norte, está se mantendo rumo norte ali, um helicóptero em ascensão, setor norte do aeródromo. Perfeito, obrigado. 05 para o lançamento. O Juliette Kilo, Juliette Quebec Kilo. Controle de Salvador, Guardião, boa tarde, é o Guardião 05. Guardião 05, siga. Guardião 05, momento Proa Norte. Funciona Proa Noroeste para pouso na Vila Policial Militar do Bom Fim. Eficiente na escuta, repórter Vichão. Estimativo, 500 pés, reporta visual com localidade de pouso. Estação 3897, aguarde um instante, temos um Boeing da Gol à retaguarda. Juliette Serra está mantendo no 1500. Afirmativo, não recebo o modo Charlie do Zulu Juliette Serra. Estabilizado, 3894. 94, chama a torre agora, 118, 95. 395, boa tarde, 3894. Boa. Torre Salvador, boa tarde, 3894, Simbra, baixa dessa base. Boa, continue na aproximação no 0120 graus, 1219, 3894, informarei pista livre. Tem, 3894. Uno 1, 1, 2, no solo 25, libera a direita, chame solo em 1, 2, 1, 9. 2, 1, 9, vai chamar o gol no 6, 1, 2. Solo, boa tarde, Uno 1, 2, entrando na Alfa. Boa tarde, voo número 2, está livre o táxi via Alfa Juliette, gate 9. Alfa Juliette, gate 9, 602. Para o táxi, voo 681, POB 148, autonomia 340, alternativa Campinas. Tente voo 1601, está livre o táxi à direita, ponto de espera da 10, 1895, a torre. Direito, ponto de espera da 10, 1895, obrigado. 32, uma boa tarde, 3629. Boa tarde. Livre pouso, 120 graus, 10, nosso pista 10, 3894. Livre pouso, 10, 3894. Ilhas, rumo oeste. Torre, boa tarde, gol 601, ponto de espera da 10. 601, observe o Airbus na curta final. Após a passagem ali, mantenha no 0 no 601. Após o Airbus ali, mantenha no 0, gol 601. Alô, Salvador, Oceanair 6259, box 8, para pushback, acionamento. Oceanair 6259, informo um Boeing da Gol, tráfego já. Para ingressar no pátio principal, vai parquear no gate 9, nesta aeronave. Assim que a mesma efetivar o parqueamento à sua esquerda, inicie o pushback e acionamento e chame táxi. Gente, vai aguardar a aeronave da Gol. Quando estiver parqueada na sua esquerda, inicie o pushback e acionamento, pode estar 6259 da hoje. Fala, boa tarde, o voo 1940. Gente, da informação, nossa autorização, Guarulhos. Gente, gol 9940, só um instantinho para cópia. 3894, levanta 3894. Táxi via Alfa e mantenha posicionamento da Juliette. Alfa, posicionamento da Juliette, está 3894. Voo no 940, cópia. Na escuta, pronto, cópia. Autorizado, Guarulhos, 360 nível, via UP Zulu 16 até Belo Horizonte, após BH Trive e após Trive DCT Poços de Caldas, a decolagem é da 10, curvará à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda DCT Bridge, controle 119.8 e o transponder é o 5416. Autorizado 360 para Guarulhos pela Persona 10, direto até Belo Horizonte, após Trive e Poço. Decolando da 10 com curva direita na Dael Leda Bridge, controle 1198, transponder 5416, gol 1940. Correto, gol 1940, chame quando pronto, no gate 11. Vai chamar pronto no 11, no 940. Guardião 5, prossiga. Frequência livre, Guardião 5. Controle 6210, transfere. 6210, desce na via, ajuste no 01, reporta estabilizado no Elias. E autoriza Star de Oduna. Pesado Varitap, 6210. O 601 decolou de Salvador aos 29, chame controle em 1198, uma boa tarde. 098, obrigado, boa tarde. Para o 601, passa 1.600 pés. Boa, sabe 360, vigilância no 601. 360, vigilância, 601. Ciente, Mike. Para o táxi 3897 da TAM, 198 a bordo da Leão 350. O 3897, livre o táxi à direita, ponto espera 1895 a torre. 7, 120 graus, 1.09. 7, 36, 3 milhas, uso o Jet Serra. Livre pouso, pista no 7, 120 com 1.09. Jet Serra. O ponto de espera pronto da 1.0, da 3897. Autorizado a alinhar e decolar da pista 1.0, 120 graus, 1.09, TAM 3897. Alinhar e decolar, TAM 3897. Para o táxi, nós temos 5 horas e 22 minutos de autonomia, POB 149, alterna Galeão. Ciente, o Xenem 259, livre o táxi via Pátio Índia, ponto de espera da 10, 1895 a torre. Ciente, livre táxi via Pátio Índia, ponto de espera da 10, 1895, torre 62, cross. 197, decolou os 33, chame o controle em 1208, uma boa tarde. 308, 198, obrigado, boa 3897. Controle Salvador, uma boa tarde, 13897, passando 1700 pés, perfil da DAC. Sobe 340, vigilância 3897. 340, tá 3897, pós 2000, pode prosseguir, Daniel. Autorizado. Vai com a ser livre, Alto Cabral. Boa. Reações para o Lima Papa Mike. E o repórter na Bahia, o Lima Papa Mike. Uma boa tarde. Salvador, boa tarde. O Chanar 6259, contas espera da pressão 0, pronto. 6259, autorizado a alinhar e decolar 1-0, vento 120 graus 109, 6259. Autorizado a alinhar e decolar, Oceanair 6259. É 259, decolou os 37, controle em 1198, uma boa tarde. 1198, uma boa tarde, eu chamei 6259. Zero, chame táxi. Autorizado, vai chamar táxi. Controle Salvador, uma boa tarde, eu chamei 6259, saída. Dael. 59, sobe 360, saída Dael, vigilância. Dael 360, 6259. Gol no 601, chama Recife, ou no 3325. 3325, 601. Você, Gabriel. Paulo Salvador, boa tarde. Rua 67, mais informação Oscar para Brasília. Rua 567, autorizado, Brasília, nível 360, via Pesulu 17. A decolagem é da 10, curva à direita, subida Arbor, após Arbor Elefa, e o controle 119, decimal 8, transponder 5426. Autorizada pelo 360 para Brasília, com a nota de voo, 7, colador 10, controle 6, 10 Arbor, 10, controle 192, transponder 5426. Tá correto, gol no 567, chame no portão 9 quando pronto. Na 3897, chama Recife, 13325, alterna 1288, 3897. 3325, alterna 288 na Recife, obrigado, uma boa noite. Boa noite. Estabilizado 6210. Chama a torre agora 118.95. 118.95. 6210 estabilizado em ULM. 6210, boa. Informe checado, 120 graus, 09, 6210. Baixado travado, livre pouso, 10, 6210. Afirmativo. 120 com 10 nós. Confirma o vento? 120 com uma dezena. Ok. Cliente Lima, Papa Mike. Alô, o gol 1273, cliente da informação Oscar. Golno 273 para Confins. Está autorizado, Confins, nível é o 360, via Upezulu 16. A decolagem é da 10, com a primeira curva à direita, subida da El, após da El Leda, e após Leda, DCT Bridge, para interceptar Upezulu 16. Controle 119, decimal 8, e o transponder é o 5410. Autorizado 360, decolada 10, com curva à direita via Upezulu 10, da El Leda, direto Bridge, após Upezulu 16, 119, 8540, Golno 273. Correto, gol no 273. Chame quando pronta, no gate 01. Samaná, uma vez que você. Tá rápido, hein? Opa! 6210 livrou. Poxa, né? 6210 livre o táxi, Alfa e Juliette. Gate é 10.